dela não é de couve de flor. Tá sem sentido, não consigo compreender. E tudo muito estranho se tratando de você. Tudo desabou, minha vida tá perdida. Queria ser aceito, destaque nessa vida. Alcoólatra viciado, agora deformado. Joguei álcool no corpo e acendi com um cigarro. Então, tru, tô aqui pra te ajudar. Trocar uma ideia pra desbaratinar. Mente vazia, oficina do diabo. Vim pra te afirmar, não tá tudo acabado. A sua mãe anda muito preocupada. Diz que sem você não tem prazer pra mais nada. Coração de mãe não é lugar de dor. O sonho dela não é de corpo e de flor. Sonhos de Deus jamais irão morrer. Jamais irão morrer. Tenha fé e acredite pro milagre acontecer. Sonhos de Deus jamais irão morrer. Jamais irão morrer. Tenha fé e acredite pro milagre acontecer. Conta comigo, irmão, foi sempre assim. Não vou te abandonar e te ver resumir assim. Vale mais que o mundo inteiro. Vim te ajudar, te livrar do cativeiro. O diabo tá querendo te tragar. Ele não descansa, não hesita em te matar. Tô contigo, não vou te abandonar. Agora é comigo, vim pra te ajudar. Tá pela, aqui me sinto sozinho. Então parceiro, sem Deus é impossível. E minha mãe, como é que ela tá? Depois que vim pra cá, não veio me visitar. Sério, truta, ninguém te ligou na vida. Então sente, analise e reflita. Coração de mãe não é lugar de dor. O sonho dela não é de couve de flor. Sonhos de Deus jamais irão morrer. Jamais irão morrer. Tenha fé e acredite pro milagre acontecer. Sonhos de Deus jamais irão morrer. Jamais irão morrer. Tenha fé e acredite pro milagre acontecer. Ninguém falou, sua mãe tá internada. Não resisti de pé a última facada. Você aqui foi um choque quase mortal. Amanhã tô de alta desse hospital. Então formou, eu passo cedo pra te pegar. Avisa minha coroa só pra aliviar. Demorou, passa as 10 como combinado. Já tava esperando arrumado como acertado. No caminho ele pede pra eu parar meu carro. Logo pensei, deve ser pra comprar cigarros. De longe eu olho, ele vem com flores na mão. Posso ouvi-la assoviar uma linda canção. No hospital sua mãe é só felicidade. Seu filho olha pra ela e diz com simplicidade: seu coração nunca mais vai chorar de dor.